Sharp Shots, DJ Anderson. Esse brilho, esse olhar, preserve o que eu digo, pois não falo por falar. Preserve esse abraço, esse abraço carinhoso, jeito que eu acho, pode ser maravilhoso. Preserve tudo isso mais um pouco, e também tudo aquilo que matar esse sufoco. E aperto de mão, meu amigo, meu irmão. Isso é bom por mim perguntar. Diga que eu vou estar pelo céu. Verde, nosso ar, e também tudo aquilo que tiver de preservar. Preserve que é mato nesse mundo grandioso, pois muito em breve eu acho poderá ser valioso. Conserve tudo, bicho, todo reino animal, só não conserve lixo, pátria multirracial. Preserve esse aperto de mão, meu compadre, meu irmão. E se um irmão por me perguntar, pode ser que eu possa estar. É com você. Te encontrar pelo céu, tipo pelo mar. Vou por aí a procurar pelo céu, pelo mar, por aí a te encontrar. Pelo céu, vou pelo mar, vou por Oh, yeah.